e minha capa veinha é da cor da noite escura, é minha capa veinha é da cor da noite escura. Nela quero o amor talhar-me quando for pro. Nela quero o amor talhar-me quando for para a sepultura. Hei de perguntar um dia ao vento que diz às flores. Hei de perguntar um dia ao vento que diz às flores, para ver se é só uma esta língua. Para ver se é só uma esta linguagem de amor. Não olhes para os meus olhos, tão velhinhos nesta idade. Não olhes para os meus olhos, tão velhinhos nesta idade. Ó tela que te não pega a doença. Salvar-me,